Associação dos Garotos que Sofrem. Odeio tudo no meu mundo e quero me matar. Tô renascendo um mundo novo, tipo um Isekai. Ela gosta de Hello Kitty, chama de papai. 1,60m de pau que tô com satanás. Eu quero droga, eu quero tudo que o mundo oferece. Essa badia me deu gosto, sendo que eu sei o seu CEP. Vou te assombrar de noite, o seu espírito perece. Não se brinca com perigo, eu acendo o meu back. Aprender da pior forma, quantidade não se mexe. Meto o dedo na buceta, ela geme e se contorce. Faço solo de guitarra, ela me chama de Slash. Estosas ouvem o Odisseu e haters me pagam banquete. Gravo vídeos porno nosso e guardo dentro de um disquete. Meus niggas não tão em pares, mas com balão eu faço sete. Com currículos de barra eu nunca estudei no SESI. Se eu te vejo no meu show, eu sugiro que você... Odeio tudo no meu mundo e quero me matar. Tô renascendo um mundo novo, tipo um Isekai. Ela gosta de Hello Kitty, chama de papai. 1,60m de pato, tô com sapato.